ago, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos simplesmente fazer o nosso bolão dos indicados ao Oscar 2013. Como já tem virado uma tradição, toda vez que tem premiação, a galera do Logado se reúne e faz aquele bolão maravilhoso para competir pelo grande prêmio da noite, que no Emmy foi no Emmy ou foi no Globo de Ouro, gente, que foram dois leitões? Foi no Globo de Ouro, né? Então, como o Oscar é muito maior que isso, nós vamos hoje botar aí pra jogo cinco leitões, Aline. Cinco leitões estarão em disputa pra ver quem acerta mais categorias no Oscar. E pra comentar, fala aí, Aline. Acho digno cinco leitões. Poderia ser 10, né? Mas tá bom, tá bom. Quem sabe? Quem sabe no Oscar 2014? A gente não faz 10. Até lá já pode ser que tenha financiamento, aí dá pra 10, né? Exatamente. E você já ouviu a voz dele, né? O Léo, depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta ao LogadoCast. O inverno está chegando, chegou, mas já passou rápido, graças a Deus. Estamos aí, vamos gravar o LogadoCast do Oscar. Eu caí de gaiato, né? Porque assim, eu não consegui ver filme nenhum, mas tô marcando presença aqui, vou ouvir muito spoiler, vou ficar muito feliz, né, pra não dizer o contrário, mas é isso aí, tudo por uma boa gravação, vamos lá. E a nossa diva do LogadoCast, Aline, também tá por aqui. Ah, a gente vai comentar hoje, né, um dos podcasts mais esperados, pelo menos por mim, e eu espero que vocês gostem e façam suas apostas com a gente. Celso também tá na área. Fala aí, pessoal, vamos acertar suas apostas aí. Olha só, e hoje nós temos um problema, porque de um lado da mesa nós temos o Léo, e do outro lado da mesa nós também temos o Léo, mas esse é o Léo Lopes, que não é o Léo Lopes da Radiofobia, como eu sempre digo, eu vou chamá-lo de Léozinho, que fica mais fácil, né? Okay. Léozinho! É, isso aí, e só o que eu tenho a dizer é que eu não gosto de leitão. Olha só, mas você pode vender, cara, você pode vender e converter. Pode tudo. Doar, certeza. Pode doar. Eu acho que sobra mais pra gente, tudo bem. Não tem problema. Com certeza. Aceito doações. Você pode trocar por barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Né? Então, vamos começar então? Vamos começar com os nossos pitacos a partir de agora. Primeira categoria é a categoria de efeitos visuais. Os indicados são O Hobbit, As Aventuras de Pi, Vingadores, Prometheus e Branca de Neve e o Caçador. Eu vou começar com a menina da mesa. Line, pra você, quem é o seu favorito, mas quem vai ganhar a categoria de efeitos visuais? Bem, eu aposto em O Hobbit, meu favorito, mas eu acho que quem leva é As Aventuras de Pi. Muito bom. Eu acho. Muito bom. Celsão. É, meu favorito é As Aventuras de Pi, e eu acho que vai ganhar As Aventuras de Pi. Olha só. Ai, ai. Leozinho, você? Bom, eu vou que nem o Celso. Meu favorito é As Aventuras de Pi, só pelo Richard Parker, já merece, e também acho que vai ganhar. E você, senhor Léo, que não assistiu nenhum filme? Você pode fazer apostas também. Ah, calma aí, que nessa categoria eu assisti. Eu assisti, só não assisti o Pi e a Branca de Neve. Assim, eu gostaria que o ganhador fosse o Hobbit, mas eu acho que não tem outro a não ser As Aventuras de Pi, porque pelos trechos que eu vi do filme, assim, eu acho que... por trecho a gente não pode julgar, né? Mas, como tem que dar um pitaco, eu acho que quem leva é As Aventuras de Pi. Muito bem. Minha aposta é As Aventuras de Pi. E só, não vou fazer, não tem que tenho preferido. Vai ser As Aventuras de Pi, então. Bem, agora vem a categoria Melhor Mixagem de Som. E vamos lá, Argo, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Lincoln e 007, Operação Skyfall. Olha só. Então, pois é. Eu acho que não é que não é surpresa para ninguém. Adivinha quem eu vou votar? Skyfall. 007, Operação Skyfall. E eu acho que leva, viu? Isso aí. Sinceramente. Léo. Até eu me acostumar com o Léo, Leozinho. Bom, quem deve ganhar, eu também acho que seja 007. Assim, não tenho preferência, não. Eu acho que vai ser 007 mesmo. Celção. Eu vou. Meu favorito também é as aventuras de Pi, mas eu acho que eu aposto em Argo aqui. E você, Leozinho? Eu acredito que o Skyfall vai vencer. E, bom, meu favorito é Argo. Muito bem. Eu gostei muito da mixagem de som de Argo, mas eu acho que com certeza vai ser Skyfall que vai levar mixagem de som. Que, se, né, levar mensagem de som, provavelmente leva a próxima categoria, né, Léo? Zim. Exatamente. Melhor edição de som concorrem Argo, Django Livre, As Aventuras de Pi, 007 Operação Skyfall e A Hora Mais Escura. E eu também acho que vai levar o Skyfall e meu favorito continua sendo Argo. Muito bem. Line. Voto em Skyfall também, mas sei lá, eu acho que Argo também pode levar. É? É. Olha só. Celção. Bom, mesma coisa, eu acho que o meu favorito é Pi e eu acho que Argo leva também. Léo. Eu continuo com 007, favorito, e quem eu acho que leva é 007. Eu aposto em Skyfall também, porque geralmente quem leva mixagem leva edição e vice-versa, né? Até porque são. É, faz sentido. Imagina, um filme tem edição melhor, o outro tem mixagem melhor, eu acho que não faz muito sentido, né? Então é isso. Todo mundo votou, né? Eu tô Yes. viajando aqui na maionese. Próxima categoria é o Celso que vai apresentar e são os indicados a curta de animação. E os indicados à melhor curta de animação são Adam Dog, Fresh Guacamole, Head Over Heels, Meg Simpson in The Longest Daycare e Paperman. Eu vi todos aqui, acho que são todos bons curtas de animação, tá bem interessante essa categoria. E o meu favorito é Head Over Heels, eu acho que em quesito criatividade é onde ele se sobressai acima dos outros concorrentes. Mas acho que deve levar, talvez, Paperman, por ter mais apelo carismático, podemos dizer assim. Entendi. Leozinho. Eu também vi todos, gostei de todos. Meu favorito também é o Head Over Heels, gostei muito. E eu também acho que o Paperman vai levar por ser da Disney aí, então acaba saindo mais à frente. Olha só. Line. Ah, eu gostei de Head Over Heels, gostei muito. Acho que como o Celso falou em quesito criatividade, eles foram longe. Mas Paperman, ele. Ah, não sei, eu gostei mais. É meu favorito, eu acho que leva. Muito bem, Léo. Bom, eu também vi todos, achei todos muito interessantes, sim. Mas eu fico com Paperman e acho que também é o que vai levar. Porque. Além do que o Celso falou, né, de apelo carismático e do que o Leozinho falou de ser da Disney, cara, eu achei muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver no cinema, né, antes de Detona Ralph, e eu achei muito, assim, aquele clima retrô, assim, eu gostei bastante. Eu achei muito, muito, sei lá, gostei muito do curta. Então, eu acho que é o meu favorito e é o que eu acho que vai ser premiado mesmo. Isso aí. Eu também assisti. E assim, o que eu gostei mais foi o The Longest Day Care. Desculpa vocês, tá? Mas eu também acho que o Paperman vai levar, até por causa do corporativismo, Disney e tererels, né? Então, próxima categoria? Vamos lá então! Próxima categoria. Bom, e a próxima categoria, melhor design de produção, os indicados são Ana Karenina, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi e Lincoln. Eu, assim, eu acho que eu gostaria que o Hobbit levasse, mas eu acho que nessa categoria pode ser que a Academia premie Os Miseráveis. Até porque, se eu não me engano, Os Miseráveis levou design de produção no BAFTA, não foi, Leozinho? Se eu não me engano, foi, não tenho certeza agora. Se eu não me engano, no BAFTA, Os Miseráveis levou 4 prêmios e dos 4, 3 eram alguma coisa relacionada a prêmios técnicos. Não só teve nada excepcional, né? Tirando a Anne Hathaway, que é a barbada do filme, né? E você, Eline, o que você acha? Ai, não sei. Eu também torço pro Hobbit, mas talvez Os Miseráveis leve. Ou As Aventuras de Pi. Não sei. Você, Celção? Eu acho que Hobbit é o favorito aqui. É o meu favorito e o favorito para ganhar, se for comparar com os outros, assim. Porque é uma super produção, se for ser bem objetivo, assim. E você, Leozinho? Eu também. Eu acho que, assim, eu vi todos menos o Anna Karenina e eu também gostei muito do design de produção do Hobbit. Mas eu acho que Os Miseráveis leva também. Eu acho que o Hobbit é simplesmente mais do mesmo. A Academia já viu isso com a trilogia do Anel original. E eu acho que esse é um dos poucos prêmios que Os Miseráveis vai levar na noite. Entendeu? Eu acho que vai ser. Eu acho Lini! muito difícil o Hobbit levar. Eu Acho também muito acho. difícil. Eu também acho. Se, E não, se Os Miseráveis tiverem que ganhar alguma coisa que seja isso, né? Porque. ah. É verdade. Assim. É verdade. Eu acho que o Edu falou tem razão. Eu acho que Os Miseráveis, esses prêmios assim, eu acho mais fácil de levar mesmo. Vai ser o prêmio de consolação, né? É. Praticamente. É, verdade, verdade. Então, Lini, leia para nós a próxima categoria. Ai, melhor canção original é Before My Time, de Chasing Ice. Everybody Needs a Best Friend, de Teddy. Please Lullaby, de As Aventuras de Pi. Skyfall, de Operação Skyfall. E Suddenly, de Os Miseráveis. Assim, Skyfall, né? Por favor, a Adele vai estar linda lá cantando, todos sabem. E vai ganhar, né? Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. E você, Celso? Meu favorito também é Skyfall, acho que é a melhor música disparada dos cinco. Mas vou apostar que o Oscar vai dar aquelas zebras, porque eles adoram dar zebra com música, então eu vou só no livro dos Miseráveis. Para com isso. Ai, você, Leozinho? Eu acho que esse vai ser o terceiro prêmio de Skyfall da noite. Mas apesar de estar bem correndo por fora, eu gostei muito da canção de Ted. Então é minha favorita, assim. É bem bonitinho, né? Verdade. E você, Leozinho? Leãozão. É, tá bom. Carfundi. Cara, eu acho que é da Adele já, não tem jeito, Skyfall. Mas, assim, o Celso, quando falou em zebra, sei lá, eu não pensei que ele iria votar em Nos Miseráveis. Achei que ele ia votar em Ted. Não, assim, que seria, que seja uma péssima canção original, mas sei lá. Eu acho que ele votaria nessa, mas eu acho que tá certo pra Adele já. Skyfall já ganhou tudo também, então vamos ver. Espero que seja. Os meus pitacos são que é assim, Suddenly é muito boa, é uma música muito boa que entrou em Os Miseráveis, sabe? A interpretação do Hugh Jackman também é excepcional da música. Mas, cara, a Adele é queridinha do universo, então ela com certeza vai ganhar. A música do Ted é muito boa, mas não vai ganhar porque ela é muito politicamente incorreta, né? E a Before My Time, ela é muito depressiva. Então eu vou de Skyfall, né? E a Adele vai estar lá, ela vai Sim! cantar na Se eu não me engano, a premiação. Scarlett Johansson vai cantar também, né? A música dela. Pois é, a Adele vai cantar e vai ter a tal homenagem ao Bom Ah, mas eu tô Tempo, com né? medo de uma zebra aí. Ah, nós estamos Ah, não, mas. eu também tô, mas vamos torcer que não seja zebra, É, né? mas só pra deixar claro, meu favorito é Skyfall também, tá? Melhor pra mim, melhor música. Eu só tenho medo que ano passado já deu zebra. Então, vamos ver se Mas esse sei ano. lá, gente. Não, pelo amor de Deus, é a melhor música disparada. Pois Não é, pode nessa perder. hora aqui. É, Ai, pois meu é, vamos. Ai, ai. Então, Celso, diga pra nós a próxima categoria. Deus. Os indicados em melhor filme. Opa! Os indicados em melhor trilha sonora. É, Ana Karenina, Argo, As Aventuras de Pi, Lincoln e Operação Skyfall. Bom, eu aqui eu vou ficar com Argo também. Eu acho, é meu favorito. E eu acho que deve ganhar, porque a trilha sonora é meio que importante pra caramba, né? Montagem do filme, assim. Entendi. E você, Helene? Ai, gente, adivinha quem eu vou votar? Quem será, né? Tá, eu vou votar em Skyfall. Vou votar em Skyfall. Mas não sei. Não sei, sinceramente. Eu não sei quem leva. Sei não. Você, Leozinho? Eu acho que vai levar aí As Aventuras de Pi. O Lincoln, pra mim, não tem nada de novo. Então, eu acho que eu fico com As Aventuras de Pi também como meu favorito. Léo. Esse aí eu tô perdido. Como eu não votei em Argo ainda, eu fico com Argo. Acho que Argo leva. Meu favorito, com certeza, é Argo. A trilha do Lincoln é mais do mesmo, mas eu tenho medo que a academia possa finalmente querer premiar o John Williams, né? Antes que ele se aposente de fazer trabalhos grandes. Então, tem essa coisa. Para mim, o John Williams não é uma zebra, ele é uma possibilidade. Mas, de qualquer jeito, eu fico com Desplat pela trilha de Argo. E para comentar a próxima categoria, eu acho muito justo que seja a Aline comentar a próxima categoria. Vamos lá, melhor maquiagem e penteados. A gente só tem três indicados. São Hitchcock, o Hobbit e os Miseráveis. Eu torço para os Miseráveis. E talvez leve. Mas quem sabe os Miseráveis. Eu falei o Hobbit ou os Miseráveis? O Falou os Hobbit. miseráveis. Nossa, que horror. Eu torço para o Hobbit. É o Hobbit, tá, gente? O Hobbit. Mas talvez os Miseráveis leve, não sei. Ai, ai. E você, Celso? Eu aqui vou torcer pros miseráveis e favorito, acho que é os miseráveis também. Olha só. E você, Léo? Hashtag, tô chateado, tá? Porque eu queria apresentar essa categoria. Brincadeira. Cara, eu vou votar no. Eu acho que vai ficar. Vai ser. Vai ficar entre o Hobbit e os Miseráveis, mas eu vou votar no Hobbit. Tô com o Leozinho. Hobbit. Ah, eu acho que o meu favorito é o Hobbit, assim, por serem coisas assim. Eu achei dos que eu vi aí que foram só o Hobbit e os Miseráveis não teve nenhuma grande inovação. Mas eu acho que quem vai levar vai ser o Hitchcock, porque recriar aí um personagem importante. Será, Léo, que o filme que foi ignorado pela academia vai levar o prêmio de maquiagem? Eu acredito, foi a única categoria que foi indicada, devem dar para ele, vai ter 100% de aproveitamento. Ai, ai. Aí tá, é o único prêmio que eu acredito que o Hobbit leve nessa noite, é o de maquiagem. Até porque, como a Aline já falou, a maquiagem dos Miseráveis não é nada diferente. Só dente amarelo, cara suja e acabou, né? Eu acho que o Hobbit leva dessa vez. Muita gente feia. Ah, verdade. Muita gente asquerosa. Verdade, verdade. Tem esse ponto. E agora a categoria PNC. Então, Leozinho, presente a próxima categoria. Então vamos lá. Melhor filme Língua Estrangeira concorrem Amor da Áustria, Winner! Expedição Kon-Tiki da Noruega, No do Chile, O Amante da Rainha da Dinamarca e War Witch do Canadá. Eu acho que essa categoria que é a grande barbada da noite, né? O Amor deve levar e também é o meu favorito, porque o filme é muito bom e também porque eu não assisti nenhum dos outros. Ainda tem esse ponto, né? Ai, ai. Mas tá bom que a gente assistiu aqui todos, tirando o Léo, acho que todos assistimos o vencedor da noite, né? Que é o Amor. Celção! Olha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando o Toy Story 3 foi indicado melhor animação, melhor filme. Tipo, não tem por que achar que vai ser outro. Então, acho que Amor já levou. E é meu favorito também, porque eu também não vi os outros ainda. Line! Eu ia falar isso que o Celso falou, do mesmo jeito quando Toy Story foi indicado, né? Foi indicado a melhor animação e melhor filme. Ele levou a melhor animação, então acho que é o mesmo caso com Amor. E o filme também é legal, apesar de depressivo. É um filme que ele é perfeito, de fato. Ah, tem essas barras todas, né? Léo. Bom, eu acho que Amor leva, até porque não, eles. eu já tenho uma opinião formada do assim, mesmo não tendo visto os filmes, de quem ganharia com o melhor filme. Então, eu acho que não vai ser Amor que vai ganhar lá. Então, eu acho que eles vão dar o prêmio para Amor em melhor filme em língua estrangeira, com certeza. E também não tem, pelo que vocês estão falando, né, não tem como ser outro. Até porque seria a grande sambada da academia se eles dessem o prêmio de melhor filme para um filme que não é americano. Isso seria uma sambada gigante. Não, mas lembra, até porque Amor foi indicado nessa categoria, na categoria principal ainda foi indicado a melhor direção. Exatamente. Então, assim, não tem como. É verdade. Tá que nem A Vida é Bela, né? Sim, sim. Quem não lembra do Benigni ganhando o Oscar e andando por cima das cadeiras, loucura, né? Uhum. E saudade desses tempos. É, Léo, próxima categoria pra gente. Então, a próxima categoria é melhor montagem. Os indicados são Argo, William Goldenberg, As Aventuras de Pi, Tim, Squires, Lincoln, Michael Caine, O Lado Bom da Vida, Jay Cassidy, Crispin, Struthers e A Hora Mais Escura. Dylan, não sei o que, e William Goldberg. Bom, melhor montagem? As Aventuras de Pi. Não, peraí. Eu fico com o Lincoln. Eu torço para As Aventuras de Pi, mas eu acho que montagem Lincoln pode ser que ganhe. Ai, ai, farei meus pitacos então antes de vocês, tá bom, na cara de vocês. A melhor montagem com certeza vai ser Argo, porque a montagem do filme é a essência desse filme. E os outros, pra mim, pelo menos O Lado Bom da Vida, tem uma montagem bem parecida com todas as comédias românticas que eu já assisti na vida. É A Hora Mais Escura, um filme chatíssimo, longuíssimo, mal montado. E o Lincoln também, então eu vou de Argo. Celso! É, aqui também vou de... Não, meu favorito é O Lado Bom da Vida, porque eu gostei muito do filme. Então, mas também concordo que a melhor montagem da vida é Argo, porque se esse filme tem uma qualidade... Acho que a melhor qualidade dele é a montagem. Né. Lini? Disparado lá. A montagem dele é perfeita. Eu acho que é ele. Leozinho? É, o meu favorito também é Argo, que eu achei que, assim, pra mim, aquele terceiro ato não seria quase nada, né, sem a montagem. Mas também gosto da montagem do Lincoln, mas eu acho que Argo vai ganhar também. É. Eu acho que é um dos prêmios que o Argo vai levar, porque, como a Aline falou, o filme não teria muita coisa pra acontecer ali na... Foi a Aline, foi o Léo que falou, não lembro agora quem é. Parece faz muito tempo, né? Leonardo. Mas eu tenho amnésia, né, Brasil? E o terceiro ato, se não fosse pela montagem, eu acho que ele perderia grande parte do impacto. Então, acho que é um trunfo muito grande. Então tá, próxima categoria é melhor figurino. Os indicados são Ana Karenina, Os Miseráveis, Lincoln, Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e O Caçador. Bum! Né? Nós temos aí as duas versões da Branca de Neve que foram as telonas no ano passado. E Espelho, Espelho Meu é totalmente Bollywood. E Branca de Neve é... Nhé. Eu vou apostar em Ana Karenina. Acreditem se quiser. E aí eu pergunto pra Aline, que deve entender de figurino melhor que eu. Ah, eu acho que Lincoln deve levar essa. É? Sim, eu acho, né? É. Não sei. Eu acho. Não acham, não? Não sei, tenho minhas dúvidas. Porque, sei lá, porque as duas Brancas de Neve, sinceramente, fora. Os Miseráveis, assim, não. E talvez Ana Karenina, o único prêmio que ela levasse na noite. Mas eu acho que pode ser de Lincoln. Eu acho. Celso? Eu acho que é Lincoln também. Acho que aqui não vai ter problemas pra ganhar. Olha só. Leozinho. Eu acho que... Bom, o meu favorito é Lincoln e... Eu também acho que Lincoln deve levar por recriar a época, né? Bem nos figurinos. Não acho que não, né? Porque até figurino de época até a Globo faz, né? Beijo lado a lado. Léo. Bom, se é assim, sim. Lincoln. Vai com a maioria, né, Léo? É, sei que... Mas a gente tá falando da academia, eles adoram esse tipo de coisa. Não, assim, eu até imaginei que Os Miseráveis poderia também tentar alguma coisa, né, assim, como figurino. Pra mim é o segundo ali na aposta. É, mas vocês, acho que foi o Edu que falou que é muito normal, assim, não tem muita coisa, então, sei lá, vou ficar de Lincoln mesmo. Vamos ver então. Aline, por favor, nos brinde com a próxima categoria. Próxima categoria, melhor fotografia, a gente tem Ana Karenina, Django Livre, As Aventuras de Pi, Lincoln e Skyfall. Gente, eu juro que não é puxação de saco, mas a fotografia de Skyfall é perfeita, tá? Desculpa, e é ela. Você tá ganhando quanto pra fazer divulgação de Não jogo? sei, Isso é. ele que me coloca pra ler justamente os que tem Skyfall. Ele sabe que eu vou votar em Skyfall. Ele faz de propósito. Jamais, jamais. Até porque eu tô contigo nessa. A fotografia de Skyfall Não, é mas sério. impecável. Sem puxação de saco. A fotografia de Skyfall é uma das coisas mais lindas do mundo. Pelo amor de Deus. É verdade, cara. Vai levar. É belíssima, belíssima mesmo, Aline. Tô contigo. Também voto em Skyfall Vai. pra fotografia. Toca, tamo junto, toca aqui, high five. Tamo junto, tamo junto. Celso! Aqui eu acho que o campeão já tá bem claro. Não, minha favorita é Aventuras de Pi. Eu acho que o vencedor vai ser Aventuras de Pi, porque a fotografia do filme é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Ainda mais eu vi no cinema em 3D. Nunca me impressionei tanto com fotografia de um filme, assim. Eu, antes foi muito. Acho que foi uma das coisas que mais eu gostei em Pi e fez se tornar um dos meus favoritos. Leozinho. Eu acho que o Pi vai levar, mas o meu favorito é o Django Livre. Uma fotografia muito legal, que homenageia os filmes de faroeste. É verdade, é verdade. Léo. Eu também fico com o Django Livre. Sem mais. Sem mais. Então tá bom. Não. Então já que você não tem mais, por favor, leia a próxima categoria. Vamos lá, a próxima categoria é melhor animação. Os que concorrem são Valente, Frankenweenie, Paranorman, Piratas Pirados e Detona Ralph. Bom, de todos esses eu comecei a ver Valente, não consegui terminar ainda em 3D. E Detona Ralph eu vi em 3D também. Então, assim, pô, eu acho, não sei. É chato você falar quem deveria ganhar tendo visto só um. Mas eu vou, pelo que eu ouvi, pelas coisas que me falaram, assim, as pessoas que gostam e tal, vou votar em Frankenweenie. Olha só, querendo ir com a massa. Line! Meu voto é de Frankenweenie e eu acho que posso levar sim. Ele homenageia muito, assim, o fato de ser em preto e branco. Me relembra o cinema antigo, assim, e é muito bonito. Embora se O Paranorman ganhar, artista da eu vou animação. à loucura. É, pois é, o artista da animação. Eu vou ficar muito feliz se levar, mas eu vou à loucura se Paranorman levar, de verdade. Porque o filme é lindo, o filme é muito bonito. Acho que Frankenweenie ganhando ou Paranorman, pra mim tá ótimo. Mas eu acho que Frankenweenie leva. Eu espero que leve. Eu espero que Valente não leve, por favor. Celso. Bom, aqui dessa lista eu vi três só. Então, só por um comentário rápido, tipo, o Valente é a animação mais fraca da Pixar, eu acho. Não, né? O filme é bom, mas assim, comparado a outros, tipo o Wall-E, o Procurando Nemo, o Auge da Pixar, eu acho que tá bem. Falta muito pra Valente entrar no hall dos grandes, assim. E Detona Ralph parece um filme da Pixar, é muito criativo. Eu acho que o mais gostei do filme foi a criatividade, que a gente geralmente vê nos filmes da Pixar. E Piratas Pirados é um roteiro bem simples, assim, é bem engraçado, mas esconde umas piadas geniais por trás dessa história infantil, eu achei muito divertido. Mas eu não vou votar em você, vou votar em Frankenweenie também. Eu não vi, mas tem cara que vai ganhar. Viu, não sou só eu. Ai, ai. Leozinho. Eu também acho que Valente é a mais fraca daí, que é bem mediana, mas de resto eu gostei de todos. Meu favorito é Detona Ralph. Eu acho que o Frankenweenie, assim, por ele ser mais tradicional, também acho, como a Aline falou, dele ser em preto e branco, eu acho que ele deve levar. A minha torcida particularmente é pro Frankenweenie e por Paranorman, foram duas animações que eu curti muito no ano passado. E Frankenweenie tem uma coisa especial, cara, não sei o que é. É diferente, entendeu? E até uma oportunidade da Academia premiar o Tim Burton, né? Para que ele não ganhe um prêmio honorário daqui, sei lá, 20 anos. Então, Mas sei lá, tem dado todos os prêmios atualmente pro Valente, né? Eu tenho medo do que pode acontecer. A minha torcida é pra que seja o Frank Winning, então. Não, mas eu acho que leva. Eu acho. Eu tenho no meu coração que o Frank Winning leva o Oscar. Eu acho que não vão dar Valente, vão. Por favor. Tomara, Aline. Que Deus do cinema lhe ouça. Que seja Frank Winning. Então vamos lá. Nada melhor do que a próxima categoria ser lida por uma pessoa que é muito criativa. Celso! Então vamos lá, categoria de melhor roteiro original. Amor, de Michael Haneke. Django Livre, de Quentin Tarantino. O Voo, de John Gatins. Moonrise Kingdom, de Wes Anderson e Roman Coppola. E A Hora Mais Escura, de Mark Bowl. Roteiro original, aqui é difícil pra mim. Essa é uma categoria difícil pra mim. Eu vou ficar com Django Livre como meu favorito, porque foi uma história que, sei lá, que eu me apeguei mais. Só que eu acho que quem ganha é o roteiro de Amor, com certeza, porque é aquele roteiro genial, assim, não tem... Acho que... Não que o Django não seja, eu acho que o Django também é muito bom. E tanto que é o meu favorito, mas talvez vença o Amor aí. Agora pode ser que eu seja crucificado por todas as pessoas do universo, mas essa categoria de roteiro original, se você for olhar bem, cara, nós não temos nenhum roteiro original aí. Amor, uma história de amor, dois velhinhos, já vimos isso antes. Um faroeste do Quentin Tarantino com diversos milhões de referências de tudo que a gente pode imaginar do mundo. O Voo, já tivemos várias histórias de avião, né? Boom. Moonrise Kingdom, uma história de amor entre crianças. E A Hora Mais Escura. Sério que é roteiro original? Sério mesmo? Não, não tem condições, né? Por favor, não era nem pra isso estar indicado como roteiro original. Mas assim, o meu voto com certeza é pra Moonrise Kingdom, que é uma das coisas mais bacanas que eu assisti no ano passado. Pelo amor de Deus! Fala sério, Aline, é muito bacana. Não. É muito bacana Moonrise Kingdom. Tá? Mas assim, como eu quero ganhar os 10 leitões, eu acho que vai rolar Django Livre, porque vai ser uma das poucas categorias que o filme vai levar. Então, meu coração tá com Moonrise, mas o meu voto vai pra Django. Então, Line, diga. Como é? Meu voto vai pra Django e eu acho que Django é, por favor, Moonrise Kingdom. Ai, não, eu não vou falar, porque tem muito fã aqui, mas... Nossa, pode falar, por favor. Você começou, você termine. Não, gente, por favor, é sério que vocês gostaram daquele filme? Não. Eu terminei morrendo. Ai, que horror. Não, não gostei, não. Olha só. Celso. Eu acho que roteiro original? É. Ah, você já foi. Verdade, você foi o primeiro. Leozinho. Bom, eu acho que roteiro original, diferente do que você disse, Sasser, o Voo não é só sobre um voo de avião. Moonrise Kingdom eu ainda não vi, mas eu sou muito fã de Wes Anderson. Mas o meu favorito é o Amor, porque ele é simples e complexo ao mesmo tempo, como o Celso também falou. Mas eu acho que o Tarantino vai me surpreender, assim como ele fez em Pulp Fiction, e vai ganhar a categoria. Olha só. Léo. Eu também acho que a Academia vai premiar o Quentin Tarantino. Então, fico com o Django Livre. Ah, é? Então, yeah. Tá certo, então. Então, Léo, nos presenteie com a próxima categoria. Eu mesmo ou Léozinho? Léo. Melhor roteiro adaptado. Os indicados são Argo, de Chris Terrio. Indomável Sonhadora, de Lucy Alibar, e Ben Zeitlin, nossa, que cada nome, As Aventuras de Pi, de David Magee, Lincoln, de Tony Kushner, e O Lado Bom da Vida, de David Russell. Bom, melhor roteiro adaptado, vou ficar com O Lado Bom da Vida. Eu acho que leva esse prêmio aí. Linoca! É uma categoria difícil pra mim, porque eu acho que, tirando o Lincoln, que eu não vi, eu acho que todos os outros quatro filmes adaptaram muito bem. Mas eu acho que quem leva é As Aventuras de Pi. Celso. Essa categoria também é bem complicada pra mim, porque eu gostei dos cinco filmes, assim. Incrivelmente, o que menos gostei, vou apostar, porque vai ganhar. É, o Argo, porque eu acho que das histórias a que mais funcionou, assim, a que eu acho que é mais difícil de adaptar, era Argo, e foi muito bem adaptado no cinema, conseguiu passar, acho que tudo que a história precisava. Mas meus favoritos vão ficar aqui com três, né? Indomável Sonhadores, Aventuras de Pi e O Lado Bom da Vida. Três não pode, escolhe um só. Ah, então vai. Vai O Lado Bom da Vida, depois eu falo de Pi, então. Tá certo. Leozinho. Ah, eu acho que o Lincoln eu gostei do roteiro, assim, mas não achei. Eu acho que meu favorito é o Argo, mas também acho que Argo devo levar. Gostei muito do roteiro de Argo. Não sei por que o Lado Bom da Vida tá indicado. E acho que é só. Olha só, olha só. Bem, muito simples. Meu coração tá com O Lado Bom da Vida. Eu acho que vai ganhar, porque a academia ama o David O. Russell, né? Mas eu acho que quem leva é o Argo. Eu acho que Argo vai ser a grande surpresa dessa noite, né? Então vamos para a próxima categoria. E agora eu assumo o controle de volta, porque agora eu quero ver sangue, quero ver baixaria, grito, puxão de cabelo. Vale tudo agora, porque agora a gente entra nas categorias para valer. A gente vai começar pela categoria de atriz coadjuvante, que não tem nem graça, né? Que a gente tem a Amy Adams pelo The Master, a Sally Field por Lincoln, a vencedora Anne Hathaway por Os Miseráveis, Ellen Hunt por As Sessões e a Jack Weaver pelo Lado Bom da Vida, né? Nós temos um consenso de que Anne Hathaway vai ganhar, ou alguém acha que existe outra pessoa que possa tomar o prêmio das mãozinhas de Anne? Aline. Eu acho que ela ganha, assim, eu espero que ela ganhe, porque nem Os Miseráveis, ela foi uma das únicas coisas boas daquele filme. Então, eu acho que ela merece e deve ganhar, sim. Embora eu tenha medo que seja Field leve. Eu não vi Lincoln, mas eu já vejo a personagem dela em Brothers and Sisters lá. Deve ser a mesma coisa. Sally Field, que é a nossa Regina Duarte dos Estados Unidos. Pois é, adoro Sally Field, adoro, mas eu tenho certeza que ela tá do mesmo jeito que ela sempre tá. Mas eu tenho medo que a academia dê o prêmio pra ela, enfim. E eu só tenho que fazer uma ressalva que eu adorei Jack Weaver em O Lado Bom da Vida. Gente, quando eu olhava pra cara daquela mulher, me dava vontade de rir. Ela é muito engraçada, ela tava muito engraçada no filme. Mas eu acho que ele é conhecido, em geral. Léo. Também, e é até minha preferida também. Gosto muito da Anne Hathaway e fico com ela. Mas eu acho que é Barbados pra mim. Só se, sei lá, se for acontecer o que a Aline falou aí mesmo, dar uma louca na academia, mas fico com ela. Celção. Bom, vamos supor que vocês sejam atores, o diretor chega e fala: eu vou ligar a câmera e você vai cantar uma das músicas mais famosas, de um dos musicais mais apreciados de todos os tempos. Por favor, convença. É, se você conseguir cumprir a missão, acho que você merece o Oscar, né? Então, não tem dúvida que é a Anne Hathaway que merece esse Oscar e ela é a favorita. Leozinho. Mas só pra Ah, comentar, pode todas falar. as outras estão tão bem. Todas as outras estão. Não, Sally Field, mais ou menos. Mas as outras estão muito bem nos seus papéis. Você, Leozinho. Eu também acho que a Anne Hathaway vai ganhar. Também é minha favorita, porque, assim, tudo bem que eu não vi todas, só vi três. Mas eu acho que das que eu vi, a Sally Field e a Jack Weaver, nenhuma se destaca muito assim. Então, Anne Hathaway. Muito bem, muito bem. Próxima categoria, então, é a categoria de melhor atriz. E as indicadas são Jessica Chastain por A Hora Mais Escura, Jennifer Lawrence pelo Lado Bom da Vida, Emmanuelle Rivard por Amor, a menina Hush Puppy de Indomável Sonhadora Fala o e... nome dela, não. Fale o nome dela agora. Cara, eu acho que é Kim Soo-Hyun. Vamos chamá-la de Miss Willis apenas. Miss Wallis. Vamos chamar ela de Miss Wallis. Miss Wallis por Indomável Sonhadora e Naomi Watts por O Impossível. Bem, Jessica Chastain, pra mim, que vi o filme, não devia estar indicada. O papel dela é insossíssimo, é muito insosso. Pra quem acompanha Homeland, vê que a Claire Danes num papel similar ao dela, dá de 10 a 0 nela, esfrega a cara dela no chão e roda várias vezes. E assim, acho que o personagem dela tem pouco destaque na trama, né? Jennifer Lawrence tá linda, ela tinha que ganhar só pela cena do restaurante. Ela já tinha que ganhar o Oscar. Mas, cara, Emanuele Rivard destruiu. Simplesmente destruiu. É, um papel difícil. Muita gente quis comparar a Emanuele com a Naomi Watts. Eu acho que não tem como comparar. Não tem como comparar. É, a diferença é abismal entre a Naomi Watts e a Emanuele Rivard. E a menininha aí, a Miss Wallace, eu acho que ela é muito nova pra ter sido indicada. E assim, não vi nada de demais em Indomável Sonhadora. Ana Paquin ganhou, nossa, pequenininha, viu? Você não fala. Não, mas eu não vi. Mas eu não vi nada demais na Hush Puppy. Eu não vi nada demais, particularmente. Isso é opinião minha, posso estar errado e os velhos da academia vão dar o prêmio pra ela, com certeza, mas eu não vi nada. Então, meu voto vai pra Emanuele Rivard e o meu coração está com Jennifer Lawrence. Se ela ganhar, darei uma festa aqui em casa no domingo à noite. E aí eu pergunto pro senhor Leozinho, quem vai levar o prêmio de melhor atriz? Ah, né? Essa aí eu só vi duas indicadas, que são a Emanuele Rivard e a Jennifer Lawrence. Gostei muito das duas. Eu aposto na Riva, porque eu acho que assim, a academia vai querer dar um prêmio dela, para ela já ser mais experiente. E também acho que é minha favorita, mas também gostei muito da Jennifer Lawrence. Isso aí. Celção? Eu gostei das cinco, assim, bastante. Jessica Chastain, Hora Mais Escura, eu acho que ela foi bem, porque foi o que me segurou vendo o filme, que aquele filme é muito, muito arrastado. Então, eu acho que ela conseguiu segurar as pontas bem até. Naomi Watts também tá bem. Segura o filme, né? Segura as pontas do filme. Eu acho que ela também merece essa indicação. Hush Puppy merece, eu acho que merece bastante. É incrível o talento dela com essa idade. Eu gostei muito do filme. Gostei daquela cena que ela encara os javalis gigantescos. Ficou na minha cabeça um tempo. Emanuele Rivard também, acho que fez uma situação perfeita, assim, uma das muito profundo, muito complexo. Aquelas coisas bem pra ficar, pra você ficar pensando e lembrando por um tempão. Mas eu vou torcer e acho que a favorita é a Jennifer Lawrence. Eu gostei muito do papel dela. Eu acho que é um papel difícil, assim, porque ela tem que pegar, quando ela entra no filme, eu acho que é quando o lado bom da vida, de fato, vira o lado bom da vida, assim. Então, eu vou torcer pra ela. Line! Eu acho que nessa categoria, tirando a Jessica Chastain, eu acho que todas as outras merecem. Eu já falei em outros castes que quero muito que Jennifer Lawrence leve, muito. É como o Celso falou, no filme, sempre, quando ela não tá, falta alguma coisa no filme. Quando ela entra em cena, você já vê aquela coisa mudar. Muito que ela levasse. Aquela cena dela com o Robert De Niro falando do... Gente, nossa, muito bom. Muito boa aquela cena, realmente. Assim, mas eu acho que na premiação da gente tem a Emanuele Rivard. Ela destruiu naquele filme. Então ela foi perfeita. Ela foi muito bem. Eu acho que o outro ator lá que fez o marido também devia ter sido indicado nesse caso. Não. Assim, eu acho que dali, eu acho que só a Emanuele. Assim, acho que ela se destacou mais. Foi quem realmente destruiu no filme. Mas eu acho que a Naomi Watts também merece também muito. E a menininha, eu achei ela fantástica. Eu achei ela muito bem. Eu me emocionei muito. Eu acho que é o que leva o filme nas costas, é ela. Então, assim, eu acho que qualquer uma das quatro que ganhar, eu vou ficar feliz, mas lógico, né? Jennifer Lawrence, eu quero que leve. Embora eu acho que ela não leve. Léo. Eu acho que é Rivard. Vai ganhar. Agora, eu sei lá, assim, eu não concordo muito com esse negócio de a academia deve premiar a Rivard por ser mais experiente. Eu acho que tem que ser, pode ser que eles façam isso, mas eu não concordo. Eu acho que tem que ser por merecimento. Se a Lawrence merecer e é mais nova, não sei quantos anos, e sei que tem muito mais oportunidade de ganhar do que ela, tem, pode ser sim, mas eu não concordo com isso. Eu acho que eles deveriam analisar, né, justamente por quem merece, quem atuou melhor. Eu vou ficar com a Rivard também. Muito bem. Eu também concordo com essa história de... Eu não acho que a Emanuele É, mereço por ser mais velho, tá? Eu acho que pra quem viu o filme, não sei se todo mundo tem a mesma opinião, mas ela tá muito bem, filho. Não é por ser mais velha e tal, mas porque realmente ela foi muito bem. E de ser é linda, pelo jeito. Eu acho que qualquer uma das duas que ganhar, eu vou ficar muito feliz. Ai, ai. Então vamos para a próxima categoria, que é de melhor ator coadjuvante. Os indicados são Alan Arkin por Argo, Fuck Yourself, Robert De Niro pelo Lado Bom da Vida, Philip Seymour Hoffman pelo The Master, Tommy Lee Jones por Lincoln e o Christopher Waltz por Django Livre. Ai, ai. Categoria, acho que essa é uma das categorias bem equilibradas. Acho que todos foram bem nos seus respectivos filmes. Mas a minha torcida, depois de ver Django, com certeza é pelo Christopher Waltz, porque ele mata pau em Django e o filme é muito divertido. E apesar de eu ter gostado bastante do Alan Arkin em Argo também, eu acho que tá bem legal. E foi bom ter visto o Robert De Niro ter atuado novamente, né? Atuando aí, foi legal. Então, como é que eu fico? Ai, ai, difícil, difícil, difícil, difícil. Posso votar em duas pessoas? Não, né? Ai. Ai. Ai, ai, e agora, Celso? Eu queria votar em duas pessoas. Vota em Posso. que se achou ótimo, Desembucha, meu filho. Vota em que se achou mais importante. Qual foi o Ai, coadjuvante gente. mais importante? Ai, ai. Ai, ai. Ah, vou de Christopher Waltz, mas se o Philip Seymour Hoffman ganhar, eu não vou ficar triste, não. Celso. Então, primeiro falar meu quem eu acho que vai ganhar, que também é o Christopher Waltz, porque dos cinco indicados, ele é o ator que no filme ele foi o mais importante, assim, sem que outro consiga, outro personagem do filme tenha tido a mesma importância para o filme, assim. Mas o meu favorito é o Philip Seymour Hoffman, porque ele é o mestre, né? Super defesa. Muito bom, quando ele entrou no filme, assim, as cenas com o Joaquin Phoenix são beira a perfeição, assim, é incrível como eles conseguiram um bom entrosamento. Então, minha torcida vai por ele, mas acho que o Christopher Waltz vai ganhar ele foi mais importante pro Django, assim. Enquanto o mestre conseguiu um equilíbrio, o Lincoln também tem mais equilíbrio, Lado Bom da Vida e Argo também. Apesar que Argo só. Bom, esquece, não vou falar de Argo agora, acho que vai depois. Mas aqui é torcida pro Philip Seymour Hoffman e minha aposta é no Christopher Waltz. Beleza, Leozinho. Sim. É, essa categoria é bem forte, a gente vê vários nomes consagrados nela. Dos quatro que eu assisti, eu acho que o Tommy Lee Jones deve levar, mas o que eu mais gostei foi o Christopher Waltz. Mas eu também destaco o Robert De Niro por, assim, voltar a atuar bem, né? Ele tá muito bem no filme. Verdade, verdade. E você, Linoca? Eu torço pro Waltz e eu acho que ele leva sim. Embora, como eles falaram, o Robert De Niro também estava muito bem, mas eu acho que, em relação aos outros, o Waltz, ele detonou no filme. Ele estava muito bem. Foi Tá super mesmo. divertido, ele estava muito divertido. Atuou super bem. Léo. Bom, eu acho que o Christopher Waltz vai levar. Mas eu gostaria muito de ver o Robert De Niro ganhando um Oscar, cara. Porque, assim, existem atores que talvez seja uma oportunidade única, né? Não se sabe se vão estar lá de novo. Igual alguns anos atrás, o Ed Murphy foi indicado, né? E sei lá, eu acho que atores que foram ícones, não de filmes dramas, filmes importantes. É, mas que fizeram parte da nossa vida. Por exemplo, voltando ao Edmure. Pô, cara, quem não gosta de Um Tira da Pesada? Quem nunca riu com um filme dele, um filme besteirol dele, mas que não gosta, entendeu? Hoje ele pode estar, assim, os filmes que ele faz, tudo filme ruim, eu não gosto. Mas talvez, pensando por esse lado, o cara conseguiu chegar, não sei como, lá no Oscar, e eu gostaria de ver Robert De Niro ganhando, cara. É, sei lá, talvez possa ser uma última oportunidade dele. Então eu Ah, torcer ele já porque ganhou. Eu acho que já ganhou. Já ganhou duas vezes. já ganhou, ganhou, ganhou mesmo? Ganhou por Don't Breathe, Duas por vezes. Leone. Então fiquei. E pelo Toro Indomável também. Ah, sim. Então fiquei por fora, mas eu gostaria de ver ele ganhando de novo, porque eu gosto muito Terceira desse vida, ator. o Oscar gosta. O Oscar gosta. 3 então, Oscars. Espero que ganhe, então. Mas eu acho que quem vai ganhar é o Waltz mesmo. Eu gosto do Robert De Niro. Apesar de que realmente o que vocês falaram é verdade. Ultimamente ele não tem atuado, né? Ah. Vamos ver. Ai, ai. Então vamos lá. Próxima categoria. Melhor ator. Bradley Cooper, pelo Lado Bom da Vida. Daniel Day-Lewis, o vencedor, por Lincoln. Hugh Jackman, por Os Miseráveis. Joaquin Phoenix, por The Master. E Denzel Washington, por Flight. Ai, ai. Preciso votar mesmo? Vou nem votar. Me abstenho do voto. Leozinho. Ah, eu acho que o vencedor dessa categoria tá bem óbvio, né? O Day-Lewis. É, dos quatro que eu assisti, eu gostei muito de todos eles. Eu acho que o Cooper deve ter outras chances. O Hugh Jackman tá bem, mas o filme não ajuda muito. O Washington tá muito bem, mas o meu favorito também vai ser o Day-Lewis. É, esse é o som. É, eu acho que também é o Daniel Day-Lewis, não tem porque... É, ele tá... É uma das melhores atuações que eu já vi, assim, em Lincoln. E eu acho que ele cara um dos melhores da atualidade, então ele deve levar de novo. Mas eu diria que se ele não tivesse nesse ano, provavelmente seria o Joaquin Phoenix, que também tá muito bem, tá perfeito em um mestre, assim, consegue fazer um personagem totalmente convincente, como um cara doido, assim, é muito bom. Como o Léo falou ali, Bradley Cooper deve ter outras oportunidades, eu acho também que ele merece uma outra oportunidade, vamos ver se ele tá em ascensão mesmo. Não vi o Denzel Washington e Hugh Jackman também tá bem Os Miseráveis, acho que foi depois da Anne Hathaway, foi minha atuação preferida, assim. Mas não tem como, o Daniel Day-Lewis tá perfeito. Muito bem. Léo? Bom, Daniel Day-Lewis vai ganhar. E Hugh Jackman ano que vem vai ser indicado por Wolverine e vai ganhar. Gente, a gente só para de rir amanhã, né? Era isso que esse podcast tava precisando. Não, cara. Acredito. Ah, né? Vai ser indicado o Hugh Jackman e o Adam Sandler por Gente Grande 2. Exatamente. Ah, não. Aí sim, o Adam Sandler vai ganhar, vai como ator coadjuvante do filme que ele faz o principal e o Hugh Jackman por Wolverine. Não, sério, agora, brincadeiras à parte, eu acho que é o Daniel Day-Lewis sim, que leva. Ai, ai. Line, depois dessa piada maravilhosa, por favor. Eu acho não, né? O prêmio vai ser do Daniel Day-Lewis. Mas, sei lá, eu tenho alguma coisa dentro de mim dizendo que o Joaquin Phoenix pode levar. Não sei. Mas, Daniel Day-Lewis. O Daniel Day-Lewis, ele é a Mary Streep masculina, né? Que ele é indicado, ganha. Ele é muito bom. É, mas assim, a Aline falou um negócio, o Joaquin Phoenix, ele tá loucaço no mestre. E assim, eu veria uma possibilidade no Joaquin Phoenix, sei lá, surpreender e ganhar. Se o Philip Seymour Hoffman ganhar. Seria a maior zebra da noite, eu acho. E ele ainda não levou nenhum. Não, levou, por Johnny June. Não. Só o Globo de Ouro. Só o Globo de Ouro? Quem levou foi a... A Reese Witherspoon. Que de Oscar, né? Dá um Oscar pra Reese Witherspoon. Fazendo o papel do Johnny Carter, que eu nem achei tão bom assim. Mas tudo bem. Então vamos lá. Próxima categoria. Melhor direção. Os indicados são Michael Haneke, por Amor. O Ben Zeitlin, por Indomável Sonhadora. Ang Lee, por As Aventuras de Pi. Steven Spielberg, por Lincoln. E o David O. Russell, pelo Lado Bom da Vida. Pra mim, quem leva aqui é o Haneke, por Amor. Por fazer um filme, vou usar as palavras de Celso, tão denso, complexo, cheio de nuances, assim, perceptíveis, assim, muito sutilmente, sabe? Acho que o Haneke vai levar por Amor. Até porque Amor não vai levar o prêmio de melhor filme, então eu acho que o Haneke leva. O Spielberg, acho que, sei lá, pode ser, né? Academia patriotíssima do jeito que é, o maior presidente dos Estados Unidos, corre por dentro. Corre por dentro, não corre por fora. O David O. Russell, a academia gosta muito dele. E o Ang Lee, eu acho que ele tá ali completando a cota. Não acho que ele tenha chances nesse ano, né? E o Ben Zeitlin, até por ser o primeiro filme dele, também acho que ele é a zebra da noite. Então, meu voto vai pro Haneke. Celso, desconstrua tudo que eu disse, como você fez anteriormente. Não vou. Essa é uma categoria que eu também não é difícil de opinar, porque não porque eu acho que cada um. Eu acho que alguns merecem mais que outros, mas eu não consigo ver um favorito aí. Steven Spielberg, clássico já, capaz de levar o terceiro por Lincoln. Fez uma boa direção. David Russell fez uma boa direção também, eu acho, pelo lado bom da vida. Conseguiu explorar o melhor que a história podia, eu acho, na minha opinião, né, que podia oferecer. Eu gostei bastante da direção do Ang Lee, assim, principalmente nas sequências no mar, assim, eu acho que foi feliz em todas as suas escolhas, porque lá que acho que é ali que o espetáculo do filme acontece, né? E eu vou minha torcida por ele. O diretor, como é que é o nome do diretor, Indomável Sonhador? É o Ben Zeitlin. É, também por ser o primeiro filme ali, acho que ele tá na zebra. Então vai, vou escolher apostar também no Michael Haneke por amor. Acho que ele fez uma direção, bem como você diz, bem sutil, mas nessa sutileza tá a genialidade do filme, assim. Pra quem conseguiu perceber essas coisas. Uhum. Olha, chorando que eu consegui perceber essas coisas. Ai, ai. Léo! O que você falou sobre o patriotismo, né, e o Spielberg, eu acho que é isso que vai dar o prêmio para ele. A academia gosta muito de coisas assim, né, de filmes assim, ainda mais falando de Lincoln, que é o melhor presente para eles, e completamente... Ah, cara, assim, a ideia que eu partilho da direção é a mesma que eu partilho do melhor filme. Eu acho que a academia vai premiar Lincoln, vai puxar o saco de Lincoln e vai ser isso daí. Então eu fico como melhor direção o Spielberg. Linoca! Essas categorias principais da direção de filme, pra mim, são as mais difíceis, justamente por elas estarem muito fáceis. Porque a gente tá vendo, geralmente, é premiado o melhor filme e também é premiado a melhor direção. Então, assim, a gente olha. Eu espero muito que Amor não leve, porque eu gostei muito. Mas Amor é muito depressivo pra levar o melhor filme. Eu não queria que levasse. E, assim, tá óbvio que Spielberg levaria, porque eu acho que Lincoln leva o melhor filme. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Então, assim, eu aposto que Spielberg leve, porque eu acho que Lincoln leva. Mas eu torço pro Michael Haneke ganhar. Eu acho que a direção dele foi muito boa. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei. Vai ser surpresa pra mim. Olha, eu acho, Lini, que se o Spielberg levar, por um acaso, o prêmio de direção, Lincoln não vai levar o prêmio de melhor filme, não vai. Eles vão dar um jeito de dar pro Lado Bom da Vida, ou pra Hora Mais Escura, e, quiçá, Os Miseráveis, né? Mas eu acho que vai ser... Mas eu acho, assim, a gente vai chegar na categoria de melhor filme já já. Léo, sua aposta pra direção. Eu já dei já. Vocês entenderam. Leozinho. Bom, eu acho que o Spielberg deve levar. E não é meu favorito, porque pra mim é uma direção simples. O Ang Lee filma, como o Celso também disse, no mar. Ele filma muito bem os planos abertos dele. Indomável Sonhador eu não vi. O Russell eu gostei da direção. E o Michael Haneke, eu achei assim, é muito, uma direção muito detalhista, sempre no mesmo ambiente, né? Por isso, eu acho que pra mim ele tá à frente, ele é meu favorito. Muito bem, então quase uma unanimidade aí com o Haneke, né? Então agora é a categoria. Vamos aos indicados de melhor filme, né? Amor, Argo, Indomável Sonhadora, Django Livre, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Lincoln, O Lado Bom da Vida e A Hora Mais Escura. Então, vamos por partes, como Jack o Estripador. Vamos comentar esses indicados a melhor filme, depois a gente dá os nossos votos no final. Vamos começar pelo Amor, né, que tá aí bombando, né, filme que todo mundo tá falando muito bem, tá gostando muito, apesar dele ter um tom tanto quanto depressivo, né? Mas é um grande filme, acho que isso a gente não pode negar, né? Assim, um filme que me impressionou particularmente. E aí eu pergunto para você, Aline, você achou o filme também tão depressivo quanto eu, né? Mas não tira o mérito dele de ser realmente um dos melhores filmes desse ano, né? Não, o filme é extremamente depressivo, muito. É, mas eu acho que cinematograficamente. Eita, toda vez eu erro. Cinematograficamente falando, o filme é perfeito. Direção de arte, fotografia, tudo, tudo, tudo. E é, assim, um dos melhores filmes do ano. Eu não diria o melhor, mas é, assim, um dos melhores filmes. Mas eu não queria que ele ganhasse o Oscar. Olha só. Celção. É, eu gostei bastante do filme, assim, é simples, com umas cenas muito simples. Dependendo totalmente do roteiro, e é lá que o filme é genial e consegue. Se alguns. Tem filmes que conseguem colocar alma nas pessoas, acho que Amor tá entre eles, assim, porque eu terminei de ver. O silêncio do filme contagiou, fiquei em completo silêncio, assim, só pensando sobre o filme, pensando na mensagem. É, e eu. Sei lá, eu gostei muito, assim. Eu também. Só não é o meu favorito pro Oscar, porque eu acho que não tem a cara do Oscar. É um filme estilo europeu, deve ser super premiado no circuito europeu, mas acho que aqui pro Oscar é uma outra história, é diferente a tendência do. Olha só. Leozinho. Amor, eu gostei muito, achei muito um filme simples e complexo, como já foi comentado aí várias vezes. Ele emociona e também faz pensar. Mas eu também vou, assim como o Celso falou, eu acho que o filme não tem o estilo da academia, mas eu gostei demais, achei um roteiro, uma direção, atuações. É, tudo é muito bom naquele filme, então eu gostei muito. É, o que tem o perfil da academia é o querido Lemis, né? Os Miseráveis, que o nosso querido Tom Hooper, que não sabe dirigir, né? Que fez o filme chatérrimo, meu Deus do céu! Os Miseráveis, pelo menos pra mim e pra Aline, foi uma das grandes decepções desse começo do ano, né? Que a gente tava com a expectativa na tampa, todo o trailer que saía, a gente ficava, ai meu Deus, Ai, vai nem ser fala. lindo! Ai, vamos chorar no cinema, não sei o quê. E eu digo, depois da segunda hora de filme, minha vontade era de morrer. Quando o Hugh Jackman tá cantando na cena final, eu falava: morre, miserável, pra esse negócio acabar, por favor, eu não tô Sua mensagem aguentando chegou, cara, para os mais. miseráveis. Ai, gente, porque é um filme cansativo demais, é longo, muito longo. É, eu não sei pra que tem tanto cenário se o querido Tom Hooper só filma a goela dos atores, né? E, cara, eu não sei por quê, não sei por quê. Mas Os Miseráveis está longe de ser o melhor filme. Na minha humilde opinião, de bosta, é claro. Então, Lini, você que compartilha da opinião similar à minha em Lemis. Ai, pelo amor de Deus, é a maior decepção da minha vida. Olha, eu chorei, mas eu chorei de raiva. E quando aquele começou, que, ai, não tinha mais fim. Horrível, uma direção horrorosa. Tudo horrível. Eu acho que o que salvou o filme foi, de fato, os atores que estavam nele. Eles se esforçaram muito. Mas com uma direção porca daquela, né? Quem pode? Não dá. E ele não vai ganhar, se Deus quiser, até porque ele tá lá no. Só em melhor filme, não tem melhor diretor, então. Eu acho que não ganha, não. E não vai ganhar, não. Ai, Deixa ai. fora. E você, Léo? Você gostou, Léozinho? Você gostou de Lemis? Não, não gostei. Para mim, o problema dos Miseráveis não é ele ser longo, porque tem muito filme longo que não se torna arrastado. Mas para mim, quando você tem alguém medíocre e amador como Tom Hooper dirigindo, Nossa! Soco na cara do sim, Tom Hooper. soco, conduzindo uma narrativa como aquela, ele consegue tornar aquilo muito arrastado, muito chato. Como você comentou também, ele desperdiça a direção de arte ali só filmando a cara dos atores. E realmente eu não sei como um filme desse pode estar entre os 9 melhores do ano. É verdade, é verdade. E você, Celsão? Celsão, ele ficou 50-50, né, Celsão? Você gostou, mas não amou, né? Eu vou dizer que não criava expectativas para esse filme, então foi mais fácil digerir, vamos assim dizer. Não creio que seja amadorismo da direção. Eu acho que o Tom Hooper tem os seus conceitos malucos e tentou aplicar no filme. Então, eu não tinha grandes expectativas quanto a esse filme, achava. Então fui ver de boa, assim, achei, então foi mais fácil entender o filme dessa forma. Eu não vi a direção, não vi com tantos maus olhos a direção do Cooper, porque eu acho que ele tentou colocar os conceitos dele no filme, assim, que já vinha de Discurso do Rei. É uma direção bem simples, se for pensar. E eu acho que o que ele quis ali foi explorar, foi entrar de acordo com a história, que a história é sobre o quê? Miseráveis, pessoas que perdem tudo. Então ele deve ter pensado, então, o melhor jeito de mostrar uma pessoa que não tem nada é simplesmente ela simplesmente cantando, sem mais nada, sem mudança nenhuma, totalmente explorando simplesmente a atuação apenas. Se isso é bom ou não, a maioria daí é o do público. Se o público, se o pessoal não gostou, então paciência. Eu tentei compreender, assim, não sei se. Não me desagradou. Porque eu gostei de ver uma coisa diferente, assim, mas também me agradou. O filme não conseguiu me emocionar. Agora, falando mais da narrativa, assim, eu acho que é um filme que conta o começo muito rápido e o fim muito lento. Então, a emoção mesmo fica em alguns momentos. A atuação do Hugh Jackman mesmo, que foi a que conseguiu me emocionar. É um bom filme, mas não tem nada de excepcional. Assim. É o lanterna da minha lista do Oscar. É assim, sem sombra de dúvida, os personagens, os atores, são a grande coisa marcante do filme. Eu acho o filme simplérrimo. O Hugh Jackman tá muito bom em alguns momentos. A Anne Hathaway, no momento específico dela, até porque ela tem o quê? 20, 25 minutos de tela. Pra mim, a melhor cantora do filme foi Tem subaproveitar. mais, não? Não, Tem mais. sem contar a cena Mais dela um no pouquinho. final. Sem contar a cena dela no final. Não, sem contar. Só o momento Tem mais um pouquinho. prostitute dela. Acho que, né, acho que ela é bem pouco. A melhor cantora do filme para mim é Amanda Seyfried. Ela é. Nossa, aparece muito pouco no filme, muito pouco mesmo. Eu prefiro outra menina lá. Como é o nome dela que eu sempre esqueço? A menina que fez a. Eponine? É Eponine. É, sim, eu acho que ela também mandou bem. Não, até porque ela fez esse papel na versão da Broadway Ah, então isso explica. Mas assim, de cantora, eu acho que a Amanda Seyfried é uma excelente cantora. Eu gostei muito, tem muita gente que não gostou, inclusive o Thiago não gostou do Sacha Baron Cohen e a Helena Bonham Carter. Eu gostei demais da participação Eu deles. também. Eu acho que o número deles é bem divertido, Eu gostei, sim. dá uma melhorada no tom do filme, você fica. Dá outra vida ao filme quando eles aparecem. Você fica menos de má vontade com o filme quando eles aparecem. É verdade, é Só verdade. dá uma risada quando eles aparecem. Exatamente, Eu acho que. tá certo que a Bonham Carter, ela tá sendo Bonham Carter, normal. A mesma coisa de todos os filmes dela. Ela tá fazendo um cosplay dela lá em. Sweeney Todd. Como é o nome? Em Sweeney Todd, que até triturar a carne, ela tritura. É Gente, pelo verdade, amor de Deus. é verdade, é verdade. E Pode falar, Léo. eu também gostei muito do Russell Crowe no filme. Um monte de gente não gostou É. dele, mas eu gostei. Eu gostei, Também achei que gostei. ele mandou bem, ainda mais que Eu as músicas também foram achei. cantadas ao vivo. Pode ficar a direção do Tom Hooper, mas eu acho que mandou bem na cena do. Pode falar spoiler? Todo mundo já conhece a história, né? Na cena que o Javé filmado, eu acho que ele mandou bem ali, sim. Deu Também, pra. para mim, essa cena é o ponto alto dele. Exatamente. Na verdade, eu acho que assim, nos planos, ele, o filme tem dois ou três planos gerais, assim, mas o diretor mandou bem ali. O primeiro, assim, as mudanças, quando saía de um cenário, mostrava a cidade, ia para outro. Achei que aquelas passagens foram bem interessantes. Mas é como o Leonardo falou, parece coisa do YouTube, é uma coisa extremamente mal feita. Muito mal feita. Muito ruim. Assim, eu não sei se a cena final. Assim, eu gostei da cena final do filme, lá quando tem os falecidos. Se era porque o filme tava acabando, ou se realmente porque a cena era muito bacana, muito bonita. A música era boa, não sei se era essa coisa, mas entendeu? Assim, Os Miseráveis, ele é um filme que poderia não estar na lista tranquilamente. Acho que ele é um filme correto. Não é um filme completamente ruim. Ele só não Não! é para estar entre os melhores. Exatamente, É para exatamente. pensar assim na lista do O Mestre, é um filme que, muito mais complexo. Eu acho que deveria estar ali, né? Mas Merecia estar preenchendo a lista. eu Não acho. vou tirar ninguém da lista, né? Mas se pudesse colocar mais um. Mas, o Celso, eu não sei se o Mestre ele é tão complexo que ele se encaixaria na categoria Árvore da Vida do Oscar. Então, por isso que ele não foi indicado. Não chega tanto. Mas a academia gosta de mandar umas dessas, né? Ah, ano passado botou lá, né? Árvore da Vida como melhor filme. Não, não. Eu A gente esqueceu de comentar. digo colocar filmes que não mereciam. Ah, sim. A Árvore da Vida não mereceu. Mas você vê colocar filme que não mereceu. Muita gente tá julgando Os Miseráveis como o melhor filme do mundo justamente porque ele tá indicado ao Oscar. Muita Exatamente. gente tá vendo desse jeito. É, hoje eu vi um. Muito filme que você olha e fala, gente, pelo amor de Deus, filme de Oscar. Mas todo mundo dá 10 estrelas porque ele é do Oscar, então ele é Ah. maravilhoso. Então tem toda essa coisa, né? Não, não. Toda essa Desde que propaganda. o Oscar aumentou a lista, não, não é não sei se vale a pena considerar filme de cada Oscar já a sétima maravilha do mundo. Mas tem ainda, Mas tem pessoas que fazem isso. mas é tradição, gente. Tem cada Oscar é Oscar. É, não, hoje eu vi na timeline no Facebook, tinha um camarada que escreveu assim: Ah, eu vi Os Miseráveis hoje e aonde que Argo é melhor filme que Os Miseráveis? Gente, por favor, não Não tem. seja Olha, só, né? não vou ser. Ah. Seja o advogado do diabo, Celso. Vou defender, vou esperar melhor que a. Vou colocar algo no. Assim. Assim, vamos falar de Argo, então. Argo para mim foi uma grande surpresa, sabe? Eu não dava nada pelo filme quando vi a sinopse, quando vi que era o Ben Affleck, apesar de ter gostado dos dois outros filmes que ele dirigiu, né? Que foi o Medo da Verdade e o The Town. Eu gostei bastante, cara. E assim, Argo me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu acho, né? Desde já eu vou fazer aqui minha aposta. Quietinho aqui no meu canto, que Argo vai levar o prêmio de melhor filme, até porque agora é o filme da Crista da Onda. Se no final do ano a gente tinha A Hora Mais Escura e Lincoln monopolizando as atenções, no, nos últimos 2 meses Argo assumiu a ponta com certeza. E assim, é um filme, cara, simples, né, se você for ver, a história dele não é nada mirabolante, fatos Eu acho que a reais. história dele é bem doida, na verdade. O céu sempre desconstruindo minhas falas. Você pode Pode respeitar. continuar. Respect minhas falhas, por favor. Ok. Respect, please. Né? A história conhecida, né, de domínio público, até que o nosso querido Bill Clinton tirou o arquivo de confidencial. E assim, cara, os atores estavam bem. O Ben Affleck estava bem, né? No, uma Tava atuação. bem África. Até porque o papel dele não exigia. Você não tem assim um grande momento do Mais perto do que ele personagem. costuma fazer. Perto do que ele costuma fazer, tava bem, sabe? Mas assim, acho que o Argo é uma surpresa, na minha opinião. Pra você, Aline. Eu gostei muito de Argo. Assim como você, eu fui totalmente descompromissada. Eu fui assistindo. Ah, gente, vai ser ok. Você imagina aqueles filmes. Mas o filme me surpreendeu. Ele é simples. Pra mim, realmente, ele não tem nada demais. Mas ele consegue construir a história tão bem que me prendeu, do começo ao fim. Eu acho que diferente da Hora Mais Escura, que já vem com aquela coisa, Catherine Bigelow, aquela história mirabolante sobre a guerra do Afeganistão, aquela coisa toda. Argo não, ele vem mais simples e ele conseguiu me prender. E eu gostei da direção, gostei da mon a montagem do filme é excepcional. É uma das melhores coisas. Os atores também. E a simplicidade dele me ganhou. E eu gostei muito. Eu torço para ele ganhar o Oscar de melhor filme. Então, o homem que desconstrói minhas falas, Celso. Bom, o filme vai começar elogiando o que eu achei bom no filme, né? Argo tem uma ótima montagem, assim. É um thriller psicológico muito bem produzido e justamente por isso a montagem é tão boa. Quem entrou no cinema assiste pensando só vou ver para saber o que que é. Um já perdeu o fôlego com esse filme que é para Mas o que eu não sei, eu acho que é justamente por isso, assim, a história prende muito a atenção, e não consigo ver além disso. E justamente por isso que eu não acho que devo levar o melhor filme, assim, se for pensar no top, é muito mais profundo do que Argo, se for pensar. Mas assim, não é o que, para a hora mais escura, Argo dá de 10 a 0, assim, a questão de como conduzir um filme como a hora mais escura deveria ter sido. E a atuação também tá boa, tem uma subtrama ali sobre, como o Léo falou na crítica dele, sobre o cinema, né? E eu acho que aquela parte é a parte mais legal do filme, na minha opinião. Mas é isso, assim, é um filme bom, focado na atenção, e pra mim é isso. Não tem por que ganhar o Oscar. Mas tem que parabenizar o Benato pela direção, né? Ele devia estar entre cinco. Eu acho que ele merecia. Pelo menos ter sido indicado, porque de fato o filme tem várias qualidades. É só isso mesmo. Leozinho. Ah, eu gostei bastante de Argo. Não é o meu favorito entre os concorrentes, mas também achei que o Ben Affleck poderia ter sido indicado. Ele dirige muito bem. É bem interessante como ele consegue assim não perder o ritmo, se dividindo entre aquelas cenas de tensão lá no avião, tudo e também do que acontece lá em Hollywood e dentro da CIA. Ele consegue gerar muita tensão, tem esse fator do cinema, ele tem a história do cinema dentro dele. Os atores também achei a atuação muito boa, montagem, trilha sonora. Muito Gostei ator de bastante do série, né? filme. Só um comentário. Muito ator pra quem gosta de série, reconheceu bastante gente. Verdade, verdade. A cada minuto tá sendo, gente, olha, fulaninho não sei de onde. Olha, fulaninho não sei de Aliás, onde. todos, Muito. muitos filmes do Oscar, né? Lincoln, Agora a Hora Mais Escura tem o Tony Soprano, então assim, tem muito ator de série nesses filmes aí, E a hora diferente. mais escura, não sei se foi loucura minha, mas tinha um menininho lá de O Chicago cara do Fire. Chicago Fire tinha ele, não falou O muita coisa, namorado de não. Lady Gaga. É Namorado verdade. me diga. Tá bom. Que aliás é um dos filmes É, mais então. chatos da lista, né? Mas deixa ali o Léo terminar. Desculpa aí, Léo, te interromper. Não, tudo bem. Mas é isso, também achei que é um filme simples, mas que me satisfez muito assim dentro da proposta dele. Gostei bastante. Sabe por que eu não acho algo simples? Porque eu me coloquei na pele daquele cara que ouve a ideia do Ben Affleck. Então, nós vamos montar um filme falso, nós vamos lá pro Irã, se disfarçar de ator, e daí sair. Ah, é, Eu pensei, isso nossa. com certeza. Então vamos falar de um do A Hora Mais Escura, que na minha opinião é um filme longo demais. A Bigelow quis enaltecer os Estados Unidos como polícia do mundo novamente, né? O protagonista, como já disse na melhor atriz, que para mim não é forte o suficiente. Né? E eu acho que o filme ele poderia ter nem meia hora a menos, uns 50 minutos a menos, e estaria de bom tamanho. Porque você acompanha ali quase mais de 10 anos da história daquela mulher que está pesquisando, que está correndo atrás do Bin Laden, tereréu. E só fica nisso, só fica nisso, só fica nisso, e não desenvolve, e não tem a tensão que o Argo desenvolve muito bem. O filme não tem um ponto de tensão, sabe? Quando você vê a cena lá da moça lá que vai receber o cara lá pra conversar na base, você olha e fala assim: ah, essa mulher vai morrer, simples assim, sabe? Então, pra mim, A Hora Mais Escura, ele estaria na categoria junto com Os Miseráveis de um filme correto, mas que não é um dos melhores. Não é um dos melhores, na minha opinião. Léo? Eu? Sim? Eu não vi. Ah, bum! Ai, ai, Lini! É, assim como você, eu também achei bem chato. Assim, não é que eu desgostei do filme. É, de não gostar, eu não gostei dos Miseráveis. Mas o filme é muito longo. Pra que 2 horas e 36 de um filme? Que tem cena que você olha e fala, meu Deus, não influenciou em nada. Tipo, corta, passa pra outra. Eu acho que poderia diminuir muito tempo do filme e ter ficado melhor. O filme me chamou a atenção em algumas cenas, sim, me chamou. Em algumas partes, eu realmente fiquei muito vidrada na tela. Mas poderia ter sido menor. E eu vou evitar ao máximo comparar a Jessica Chastain com qualquer outra atriz, como, sei Passando a lá. gente da CIA numa série de TV que talvez ninguém nunca. Exatamente. Que ganha Tipo, alguns prêmios também. perdendo. Exatamente. Eu vou tentar ao máximo não comparar, até porque eu não assisto o Homeland. Eu vi algumas coisas que Claire Danes fez na série, mas eu não assisto. E eu vou evitar ao máximo comparar, mas, gente, por favor, não dá. Eu não consegui em momento nenhum ficar do lado daquela mulher, sabe? Ela entrava em cena e, tipo, pá, passe, próximo. Eu não consegui me compadecer dela. Eu achei fraca, eu achei bem fraco. Acho que, sei lá, outra atriz ali pudesse ter feito melhor. Mas não gostei. É um filme correto, de fato. Merece estar na lista? Tá, merece. Mas poderia ter alguns bons minutos a menos e ficado mais enxuto e ficado mais interessante. Mas o filme em si é meio chato. Celso. Bom, eu acho que tem falhas sérias nesse filme aí, porque Guerra ao Terror já se assume como um filme lento, né? Mas A Hora Mais Escura não, ele vem como se fosse um filme com um pouco mais de ritmo e o ritmo desaparece, assim. É um filme que perde o foco, começa a falar outra coisa, de repente na missão da mulher lá, mas da agente da CIA, da amiga dela, e daí, como você falou, tem a cena previsível, explora, depois volta sendo do mensagem do Bin Laden, só que não tem, não, você não consegue se ligar ao filme, assim, você vai qualquer coisa, se parar pra pensar alguma coisa, você já se desliga, a história não te prende. Ah, de tentar ela conseguiu um tempo na própria dela, mas o filme não ajuda muito, e também ela não consegue ter alguma cena que ela possa expressar, se expressar melhor, assim, tem um ou outro confronto com o diretor da CIA que ela consegue ter um maior destaque, mas não tem nada tão forte, assim. E daí eu acho, mas de positivo, o filme tem a sequência da captura do Bin Laden. Eu acho que foi uma cena ali bem dirigida, conseguiu botar você no clima dos soldados ali que estavam invadindo a casa. Foi o melhor, eu acho que foi o melhor do filme ali. Uma cena que poderia ter vindo antes, já que é o clímax do filme, chegado antes, o filme poderia ter, de fato, 2 horas no máximo. O problema dele ser, esse fato, eu acho que, diferente de Django consegue, mesmo sendo longo, você vai vendo até o fim, mas A Hora Mais Escura você já está cansado na. Uma hora e meia, você já tá cansado do filme, ele já incomoda aquele ritmo. Então acho que podia ser mais curto. Mas, tirando, e tá na, também é um dos lanternas da minha lista de favoritos. Mas eu gostei da atuação da X-Ten, acho que ela foi um dos pontos altos do filme. Ai, ai, já que o Celso levantou E a bola. Tony Soprano. Tony Soprano. Tá bom. Já que o Celso levantou aí a bola de Django, é Tarantino sendo Tarantino num dos filmes mais divertidos do ano. Fato. Assim, é um filme que eu fui assistir sem expectativa nenhuma. E no final eu tava me divertindo demais. Me diverti muito com Christopher Waltz, com DiCaprio, com Samuel L. Jackson, né, cara? Samuel L. Jackson estava engraçadíssimo no filme. Como o Mordomo X9. E assim, cara, é cheio daqueles excessos do Tarantino, mas para mim valeu a experiência do Django, e para mim ele merece estar na lista de um dos melhores do ano. Line. Ah, Django foi uma das maiores surpresas que eu já tive, uma surpresa boa. Eu fui pro cinema, tá, eu gosto de Django, mas eu tenho certeza que eu vou odiar. Um filme que se passa no Faroeste, aquela coisa toda, mas gente, o filme é maravilhoso. E da lista, eu tenho que dizer que é o meu favorito, porque o filme é ótimo, os atores estão muito bem, a história é divertidíssima, a direção. Nossa, eu assisti e dizia, meu Deus, é assim que se dirige um filme. Aprende Tom Hooper, porque foi tudo muito bom. A trilha sonora é excelente, os atores estavam excelentes, a história é excelente. Nossa, gostei muito. Eles estavam se divertindo, né, Aline? Você percebia É, isso? exatamente, você percebia. Todos eles estavam muito bem, muito bem. É assim, só ficou meio lento lá pro fim, que meio que me incomodou. Acho que ali a parte que tava o Leonardo DiCaprio. Não sei se foi só impressão minha, me incomodou um pouco o ritmo no final. Mas nem por isso tirou o brilho do filme. Me diverti muito assistindo, muito, gostei muito. Léo. Eu gostei muito também de Django Livre. Achei que ao mesmo tempo que ele é um filme muito divertido, ele também tem essa crítica, né, ao racismo, à escravidão. A direção de fotografia é muito boa, a trilha sonora é muito boa. O Christoph Waltz está muito bem também. Tem muitas homenagens aos faroestes. Assim, eu gostei muito do filme. E o Tarantino faz assim uma. Por mais que seja assim, possa ser considerado mais do Tarantino, ele consegue ser muito bom do mesmo jeito, consegue manter o nível de direção de outros filmes dele. Aí eu pergunto para vocês que são fãs do Tarantino. Numa briga Tarantino, Bastardos, Django Livre, Bastardos Inglórios, quem levaria? Que pergunta difícil, gente. Eu não acho que seria tão difícil assim. Eu acho que Bastardos Inglórios ganha por ser um tema mais forte, assim. A Segunda Guerra é um tema mais pesado que a Não, eu Guerra acho que. Civil. Não sei. Eu gosto muito dos dois. E são temas completamente diferentes. Então eu não consigo opinar. Juro. Olha só. E aí, Celso, o que você achou de Django Livre? Cara, não tem muito comentar mais do que o pessoal falou. Tarantino é um gênio do cinema e ele sabe fazer um filme que consegue entreter e ainda lançar suas críticas à sociedade, assim. É genial, é puro. Tipo, as pessoas deviam aprender com ele, assim, pra deixar de fazer filme. Ele ainda explodiu no filme. Sim, ele explodiu Aprendam no com filme. ele. Tipo, quem não riu quando ele apareceu ali? Assim, o filme, eu acho que ele. O Tarantino não tinha plena noção do que ele estava fazendo. Até mesmo quando ele matou o personagem do Christopher Waltz, o filme perdeu um ritmo, mas acho que era uma coisa plagiada, assim, uma coisa meio troll, tipo, agora eu vou arrastar assim, arrastar mais um pouco mais, dar um clima que vai terminar, mas coloco mais uma cena, assim, porque o Tarantino gosta disso, eu acho. Ele gosta de fazer um cinema pra entreter. E se o Oscar tivesse alguma outra filosofia, quem sabe ele não ganhasse, né? Mas tá aí mais por. Acho que ele não ganha, né, infelizmente. É. Então, vamos falar de um filme que poucas pessoas viram, que foi o Lincoln, né? Que abrange aí, se eu não me engano, 4 meses da história de Lincoln, que é todo o processo político, social, militar da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Muita gente falou a respeito do ritmo do Lincoln, que ele é um pouco arrastado, tem muitos diálogos, né? É uma coisa mais da interpretação do que do filme em si ser um grande filme. A direção do filme era muito boa, não sei o quê. Eu não tenho embasamento para falar de Lincoln porque de filmes sonolentos eu já tinha passado com A Hora Mais Escura. Então eu acabei deixando Lincoln passar. Mas o Celso viu e gostou de Lincoln, né, Celso? Sim, Lincoln é um filme bem inspirador, se a gente for pensar. Eu não vou colocar, não vou comparar, dizer se o filme é fiel à realidade. Eu não sei se o Lincoln era essa pessoa tão, tão nobre e super à frente do seu tempo, assim. Mas falando do filme como por si só, é um filme, eu acho que é um filme bem contado. Talvez a obra definitiva uma das obras definitivas sobre o Lincoln, porque mostra a principal fase da vida dele. Tem atuações perfeitas, assim. Daniel Day-Lewis está perfeito, não tem o que criticar. Tommy Lee Jones também. O filme tem um ritmo lento, mas ele vai andando, assim. Você não se desconcentra. Eu acho que a história vai te prendendo. Você entende a importância da questão da abolição na época. Então, não tem crítica a fazer, assim. Não, a direção, como já falaram, do Spielberg é correta, assim. Não tem nada excepcional. Eu acho que ele exalta bem as cenas com o Lincoln para mostrar toda a superioridade da pessoa, do presidente, assim. Então não tenho que criticar como filme. Agora, como histórico, eu já não sei, que teria que saber mais sobre o Lincoln. Não tenho certeza se ele é essa pessoa tão iluminada, assim. Mostra muito ele como quer libertar a escravidão por causa da questão humana, direitos humanos. Mas eu acho que o que pesou na época mesmo foi a questão econômica, que eles mostram mais no final ali, numa cena de negociação apenas, eles não se aprofundam demais. Mas então é isso, assim. Se levar o Oscar vai ser porque é um filme feito pro Oscar. Fala dos Estados Unidos, exalta tudo, é correto, não tem nada, não há nenhum erro grande no filme, então se levar é por causa disso, um filme feito para levar o Oscar. Não é o meu favorito, mas eu acho que é a minha aposta também. Leozinho. Eu acho que o Lincoln, assim, os problemas dele são mesmo, sei lá, ele exalta muito o Lincoln, mas se Quase um santo. cinematográfica Desculpa, não, pode. Pode continuar. cinematograficamente eu acho que funciona, assim, é um filme bom. Mesmo ele sendo longo, ele não fica muito arrastado, a história continua sendo interessante. O Daniel Day-Lewis está muito bem. Tem algumas cenas no filme assim que são memoráveis, como aquela saída do Lincoln, enfim, várias coisas. A direção é realmente simples e assim é um ótimo filme. Não é meu favorito, mas funciona como filme. Posso só lembrar de uma coisa que eu esqueci? Claro. Eu acho que ali no final, não sei se o Leonardo concorda, eu acho que podia ter terminado com o Lincoln indo pro teatro ali. Já era um momento mais Exatamente. bonito para terminar o filme, que todo mundo já sabia que ele ia morrer. Então ali mostra ele indo embora, daí pode mudar para o discurso final e daí termina, não sei, mais o Ah, filme ali. A cena dele descendo as escadas da Casa Branca é memorável, assim, pra mim ficou marcada no filme. Podia ter sido ali o final do filme, teria sido mais curto e melhor, mais bonito, assim. Mas quiseram matar ele, e a cena não foi tão. Não foi necessário, eu achei. Ah, não foi Podia. tão impactante. Então quer dizer que o Lincoln morre? O Lincoln morre. Não Foi o primeiro acredito. presidente americano a morrer, e ali começou a profecia de que a cada 20 anos morre um presidente americano. Não acredito que o Lincoln morre no final do filme. Meu Deus. Ai, pulando de língua, a gente fala agora do Indomável Sonhadora. Que é um filme legal, é um filme muito bonitinho, né? A fábula que eles usam para contar aquela história daquelas pessoas ali excluídas porque querem. É bem legal. O pai da menina Hush Puppy é muito legal a interação. Todos os momentos em que ele fala para ela não ser uma pessoa fraca, que ele induz várias situações para isso, né? E assim, Who's the man? exatamente, exatamente. Ah, Being the man? e assim, tem umas cenas bem legais, inclusive quando eles fogem lá do hospital, ali daquela zona ali onde eles estão abrigados. Nossa, aquilo ali é um dos bons momentos do filme. Mas sei lá, assim, esse foi dos primeiros filmes que eu assisti. Eu assisti esse filme ainda no ano passado, né? E assim, em muito pouco tempo eu esqueci dele. Não sei por quê. Talvez porque minha mente seja ruim, talvez porque eu assista muitos episódios seriados durante a semana. Mas assim, é bacana, é bonito, mas é pra mim, ouvintes, pra mim, Celso. É esquecível o Indomável Sonhadora. Então, defenda, Celso, Indomável Sonhadora, porque ele merece ganhar o Oscar de melhor filme. Não, eu acho que, não acho que mereça ganhar o Oscar melhor filme. É um bom filme, eu acho que é sempre quando um filme independente de cada Oscar, assim. É um filme simples, conta uma história bonita, profunda, assim, relativamente profunda, cativante, porque lida com a menina Puppy, esqueci o nome dela, Hush esqueci o Puppy. nome da Hush Puppy, ela rouba a cena, ela consegue segurar o filme bem. É, mas. Não sei se venceria, assim. Se for, eu acho que Amor, então, passa, se for pra privilegiar um filme que mostra mais sobre relações humanas, talvez o Amor seja melhor pro caso. Então. Mas é um filme legal, assim, passa rápido, é curto, não tem essa pretensão de A Hora Mais Escura, que tem quase 3 horas, ou Os Miseráveis, que são gigantescos. Então vamos dar o Oscar de carisma pra ele, é o mascote da turma ali, eu acho. É o Indy do ano ele, né? Isso, Tá ali isso. para representar, porque os mafiosos de Hollywood pegaram os direitos do lado bom da vida, né? Tirou o título de Indy da temporada dele. Mas Lini, fale aí por que as aventuras de Pi merece estar indicada melhor filme do ano. As Aventuras de Pi? Sim. Porque é lindo. O filme é muito bonito, em direção, fotografia, interpretação dos atores. O filme é muito bonito. E eu acho que merece, sim. Acho que se não tivessem outros filmes, talvez ela até merecesse melhor filme. Mas merece sim, tá indicado. Pelo conjunto da obra. Tem todas essas alegorias sobre espiritualidade, coisas do tipo, né? Que deixam. Tem, você termina o filme e você fica pensando. Começa a maquinar as coisas, assim. E é muito bom quando o filme termina e você fica assim. Eu gosto muito. Ele me Verdade. fez pensar tanto na espiritualidade quanto na razão das coisas. Eu gostei muito. Né? E você, Celção? Você também gostou do Pi, né? Pi é o meu favorito, assim, pessoalmente. Eu acho que é um filme que ele explora uma situação muito doida, assim. É muito interessante ficar explorando o desenvolvimento da relação do Pi com o Tigre, com o Richard Parker. Então, e o final, assim, tem toda aquela. Eu acho que foi, tipo, genial em 1 minuto o roteiro botar em xeque o filme inteiro, assim. Você vai ficar pensando, e agora? Tipo, qual que é a história que você vai levar pra sua vida, assim. É uma questão boa pra ver que tipo de pessoa que a gente é. Se a gente é mais. A gente bota fé em algumas coisas, se a gente é mais racional, acho que prefere uma coisa mais cética, assim. Então, eu acho que essa questão eu gostei, porque são questões que eu gosto de debater. Mas o melhor do filme, além, o melhor do filme mesmo são a fotografia, as paisagens, o 3D utilizado, assim, eu acho que coloca você dentro de paisagens belíssimas. Eu acho que eu costumo dizer assim, Peter Jackson te leva para fantástica Terra-média e o Ang Lee te leva para o fantástico Oceano Pacífico. É uma coisa perfeita, muito linda, assim, o filme. Por isso que eu ganhou o título de meu favorito. Muito bem. E você, Leozinho, você também gostou do Pi, né? Gostei, achei um filme assim, uma história muito bonita também. Realmente ela gera um debate assim, ou tem, ele dá ali as possibilidades. É visualmente muito bonito o filme. Essa jornada dele com o tigre é muito legal de se acompanhar. O filme, ele poderia ficar só no, assim, no, na realmente na realidade, mas não, ele mistura elementos de ficção e realidade que tornam ele muito interessante. A fotografia é muito bonita também. Gostei bastante do filme. Não é meu favorito, mas eu gostei bastante. Muito bem, muito bem. Então, o último dessa categoria de melhor filme é o Lado Bom da Vida, né? Que chegou aí com força total, né? Depois de ter sido comprado pelos mafiosos de Hollywood, né? Os irmãos Weinstein. E, assim, é um filme divertido, é um filme bacana, protagonistas fortes que estão fazendo papéis. Papel, assim, que você se identifica com aquela loucura que eles têm. Robert De Niro, perfeito. Acho que todos os personagens do filme são muito bons. A história é uma história simples. E eu vou destacar um ponto que até agora ninguém destacou. A Julia Stiles está linda no filme. Ela está linda nos poucos minutos É que que ela ela ficou, aparece. pareceu tão pouco, nem deu pra perceber. Nossa, ela tá linda, Celso. Eu olhei pra cara dela e falei, gente, eu não acredito que é a Julia Stiles. E falei, gente, é ela, tá muito bonita no filme, cara. Muito bonita mesmo. A Jennifer Lawrence tá dando um banho. Aquela cena do restaurante é de rachar. O bico, é de rachar o bico aquela cena. É muito boa. E o Bradley Cooper também tá muito bem. Uma cena que eu gosto bastante dele no filme é quando ele resolve procurar a fita do casamento. Aquela cena é bem forte, né? E ele mostra ali o potencial dramático que ele tem. Léo, fale sobre O Lado Bom da Vida. Ah, eu achei um bom filme, mas eu achei que assim, ele mescla cenas que são um drama psicológico forte e outras são uma comédia romântica, assim, cheia de clichês. Então eu achei ele um pouco irregular, é um, no saldo, assim, geral, é um bom filme. Mas assim, as atuações são muito boas, mas para mim o foco do filme é realmente os personagens, não é um grande desenvolvimento de. Das outras histórias ali. Fica sendo os personagens. Nesse quesito, o filme vai bem, mas em outros ele não é tão bom assim. Nossa, meu Deus, quanto coração peludo, né? Com o Silver Line. Line! Eu gostei do filme. Eu não acho que seja um filme digno de Oscar. Mas gostei dos atores, gostei do desenvolvimento deles. Eu acho que um dos pontos mais positivos é essa mescla de drama psicológico e aquela comédia romântica clichê que a gente já vê em todos os lugares. Mas, assim, gostei. No geral, é um bom filme. Não acho que deveria estar numa categoria principal de Oscar. Mas, levando em conta que tem aquela dose de Minhas Mães e Meu Pai, que foi indicado já, sempre tem que ter esse filme desse tipo, né? Então, eu acho que tudo bem. Tá aí, não me incomoda ele estar tá aí, não. Mas Bradley Cooper estava bem, Jennifer Lawrence estava ótima, e Robert De Niro foi muito bom ver ele daquele jeito. O filme, no geral, é bacana. Mas Ah. é isso. Nossa, Celso. Eu gostei muito do filme, já é um dos meus favoritos. Assim. É um filme que, apesar de. Já falo da Jennifer Lawrence, mas apesar de. Do seu destaque dela, é mais um filme sobre o Pat e a Tiffany, e o Pat e o pai dele. É isso que são as duas tramas do filme, assim. Então, eu acho que é ali que o filme se desenvolve. Que, por ser simples, só lidar mais com essas duas situações, eu acho que ele consegue ser bom. Se abordasse muito mais coisas, mais histórias, eu acho que daí sim ele ficaria meio sem ritmo, ficaria destoado, assim. Mas então, eu gostei bastante das atuações, principalmente. Eu acho que tá todo mundo bem entrosado ali. Robert De Niro, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence está perfeito. Eu acho que ela tem que levar o Oscar, porque o papel dela não é fácil. Não é fácil fazer um papel de gente complicada. Tipo, igual o Bradley Cooper também tá bem. E o filme, ele é fiel, assim, ele é simples e explora bem o seu tema. É uma coisa, tanto o bipolarismo do Pet é explorado desde o começo do filme até na hora da dança, com várias músicas, explorando bem a personalidade dos dois ali, que eu achei que foi uma sacada simples, mas bem genial, assim. E eu gostei bastante, gostei da direção, gostei do andamento, assim, da história. É, não acho que vai levar o Oscar também, porque não é também o estilo do Oscar, mas não considero comédia romântica, assim, é mais um drama com situações cômicas, porque todas as situações engraçadas são em cima de situações tensas, assim, situações dramáticas, que mostram todos os problemas daqueles personagens, que aqueles personagens vivem, né? Tanto o pai viciado em jogos, quanto o Pat, que é bipolar, a Tiffany tentando parar e fazer a liga da galera, então assim. Então é isso aí. Muito bem. Então agora é a hora do vamos ver. Sem enrolações, né? Vamos votar em quem nós achamos que vai levar o Oscar de melhor filme. E direto do Senegal, não vai porque ele caiu, né? Aqui é excelente. Só porque eu ia dar a palavra para ele. Mas vamos lá então. Então vamos votar então. Léo, melhor filme de 2013 do Oscar. O meu favorito é Amor. Celso. Meu favorito é Aventura de Pi. Line. Quem leva Lincoln? Quem pode levar Argo? Quem eu acho que deveria levar Django? Meu Deus do céu! Quem não deveria levar, ele. Quem não deveria levar Favão, né? Os miseráveis. Ai, ai. Leandro Chaves, seu voto. Bom, depois de todas as explicações dos profissionais de plantão, eu aqui ouvindo bonitinho, porque eu não ia mostrar minha insignificância, porque eu não vi os filmes e eu tenho minha opinião também. Calma aí. É Lincoln. Muito bem. Agora sim, direto do Senegal, Igor, seu palpite para melhor filme desse ano no Oscar. Bom, cheguei, Brasil. Vocês não sabiam, vocês de casa, mas eu estava aqui nos bastidores acompanhando tudo. Eu não vou falar de cada filme, obviamente, meu tempo já passou, mas eu vou falar que a minha aposta aí vai para Lincoln, tá bom? Porque eu realmente não, eu provavelmente não vou ganhar o Leitão, porque não votei nas outras categorias, mas eu tô apostando muito em Lincoln. Gostei de Argo, tá bom? Eu gostei, mas eu só achei ele um filme ok. Eu não achei assim nada de excepcional, tá satisfatório, né? Mas, por outro lado, eu gostei bastante de Lincoln, não achei cansativo. A direção do Steven Spielberg foi boa, assim, eu acho que assim, no padrão dele. E tomara que Lincoln não leve, porque, embora eu pense que ele vai ganhar, meu coração vai com Silver Linings Playbook. Você falou, falou, falou, falou e não disse. Eu acabei de dizer, Lincoln. Então, Lincoln vai ganhar para você. Vocês fizeram um migué aí. Celso, Léo, deram um miguézinho, né? Falar, votaram, mas agora disseram que vocês querem votar porque não eram quem vocês queriam votar. É isso, né? Então tá. Não, a gente falou os favoritos agora. Não, Fala o então. que a gente achou falou os aí. favoritos. Então tá. Então sejam objetivos. Falem o favorito e a aposta. Tá bom? Então vamos lá. Léo. Favorito, amor, aposta, Lincoln. Celso. Favorito, Aventura de Pi, aposta, Lincoln. Muito bem. Favorito. Argo. Aposta. Argo. Então, é isso para mim. A Aline já votou em todos que ela podia, inclusive os que ela não queria, que ela mandaria pro paredão. Né? O Léo vai de Lincoln também, né, Léo? É, sim, isso aí. Então é isso aí. Será que a voz do além quer dar um palpite? Será? Será? Vamos ver, vamos ver? Vamos ver, será que rola? Então, direto do Camboja, Marco Aurélio, sua aposta e quem vai ganhar o Oscar 2013 melhor filme? Voz do Além. Ele Gente, tivemos problema com nossa conexão vai do falar, ele vai outro falar. lado. Ele vai falar. Alô, Pode falar. oi. Então, o meu favorito é Amor. Lincoln? Bem simples, né? né? Lincoln, então, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá, vamos na televisão então, vamos lá. 3, 2, 1. Direto do Camboja, então, a voz do além resolveu aparecer assim como o Igor, fazer a participação especial. Marco Aurélio, por favor, quem você quer que ganhe o Oscar 2013 e quem vai ganhar o Oscar 2013? Sam, você acabou de aparecer aqui, vamos comentar com você. Ah, mas gente, acontece toda hora, né? Problemas de conexão com além. É, assim, O é Sam quer totalmente dar o palpite normal. dele. O Sam mandou dar o palpite para ele. O melhor diretor é o Tom Hooper, que ele deveria ter sido indicado. E o melhor ator tem que ser o Ben Affleck. E é só isso que ele queria dizer. Não, aí vocês estão falando de edição aí, eu vou sentar bonito para editar, né? Porque eu quero lançar isso na segunda-feira, né? Mas tudo bem, tá tranquilo então. Então vamos encerrar o programa então, em 3, 2, 1. Bem, então é isso, né? Já fizemos as nossas apostas, fizemos vários devaneios. Leozinho, merchans e despedidas. Bom, é isso aí. Falamos muito aí sobre o Oscar. É, me encontre lá no Twitter, @LRLeonardo. Acessem o meu blog, aquanema.blogspot.com, e confiram aí, comentem aí nos posts do logado e até a próxima. Muito bem. Direto do Senegal, Igor, merchans e despedidas. Ai, ai, muito obrigado, né, pela essa minha curta participação. Eu tô aqui no Logado, também estou nos seriadores. Muitas TVs, The Good Wife and Modern Family. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima, né? Vamos ver quem é que vai ganhar esse Oscar maravilhoso. Merchan que é bom Já nada, vai né? dormir na premiação, hein, gente? Merchan que é bom nada, né? Ah, merchans. Estou no. Mas eu falei, né? Posso dar no meu Twitter, Tá bom, arroba Igor próximo. Guilherme. Celso, merchan e despedidas. Merchan, então, sigam arroba Celso Landolfi no Twitter, lá eu comento todas as séries de filmes que eu assisto. É, sigam minhas reviews no Logado, tamo aí com Smash, Go On e The Following. E é isso aí, tem um especial essa semana aí de True Blood, confere aí que tá legal. E é isso aí, pessoal. Valeu pela audiência e vamos ver se nós acertamos nossas apostas. Lini! É, vocês podem me seguir no Twitter, @AlineCoimpo2N, underline Carvalho. E eu tô lá no Logado, às vezes com notícias nos bastidores, e também lá no Cine Alerta, com a coluna semanal de lançamento de DVD, Blu-ray, e é o destaque da TV a cabo. Então, é isso. Muito bom. Léo. Eu tô aqui para me despedir, vamos lá. É, me sigam no Facebook, Lexaveco, Twitter também, @Lexaveco. É, foi bom participar aqui, só ouvindo e dando minhas opiniões e falando só besteira, porque eu não acompanhei nada, mas o que importa é que eu estou junto com vocês, e isso é o que eu mais gosto. Uhul! É, sigam o Logado, @Logado com 2 Gs, no Twitter, Facebook também. É, essa promoção que a Aline falou aí, participem, vai bombar. É sempre bom ganhar alguma coisinha, né? E muitas novidades estão vindo por aí. Novas promoções, fiquem de olho, acessem nosso blog. E desde já agradecendo pela audiência, porque essa semana de carnaval o blog deu uma bombada. A gente achou que ia ficar um pouco vazio por conta do carnaval, mas foi totalmente o contrário. É isso aí. Muito bem, eu gosto do Léo aqui no programa porque ele sempre dá todos os merchandising, eu não preciso falar nada, né? Mas para mim, seguir no Twitter é @edu_sasser. Todas as segundas-feiras no podcast do Spinoff, spinoff.com.br. Eu tô na última edição do minicast de The Following no Cine Alerta, cinealerta.com.br. Ouça lá porque estamos falando muito bem da série, você não pode perder, a série está maravilhosa, né? E eu acho que é só isso, né? Não deixe de participar da promoção, participe. É, vamos dar o Twitter aqui do nosso amigo Gigas Underline Marques, que não está aqui hoje, por motivo de força maior, mas ele vai voltar semana que vem, se tudo der certo. E eu acho que são só esses destaques, só esses merchans. E já prepare a hashtag pro Oscar. Você que vai acompanhar o Oscar com a gente, é hashtag logado no Oscar, tá bom? Logado com 2 Gs no Oscar. Vai ser aí, vai ter nossa cobertura. Quem sabe a gente não faz até uma transmissão ao vivo para alegrar o seu domingo? Quem sabe? Vamos estudar, vamos pensar. Um abraço e até semana que vem. Tchau. was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song and song, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. Life has killed.